RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, apresenta o programa Livroterapia. Apresentação, Marcelo da Luz. Bom dia, Foz do Iguaçu, cidade maravilha da natureza. Muito bom dia para você que nos acompanha pela rádio RCI. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Livroterapia. Eu sou Marcelo da Luz e estarei aqui com você até às 11 da manhã, trazendo a proposta de conversar sobre bons livros, aqueles livros que estimulam a reflexão, nos levam à autocrítica e nos desafiam à inovação. A Rádio RCI é retransmissora da Rádio Bandeirantes e está em Foz do Iguaçu em 1320 AM. E é possível também acompanhar o programa ao vivo pelo site www.semprerci.com.br ou pelo aplicativo que é gratuito na internet, o aplicativo Rádio Sempre RCI. Também é possível acompanhar ao longo do dia os programas da rádio pelo Facebook. E o nosso Facebook é Rádio RCI Iguaçu. E acompanhe nosso programa, trazendo suas sugestões, suas perguntas, seus comentários. Para isso, basta que você use o nosso WhatsApp, que é 991450911. Lembrando que o código de área aqui de Foz do Iguaçu é 45. Eu trago hoje para você um livro que é muito interessante, muito útil. O nome desse livro é Os 100 Segredos das Pessoas Saudáveis. O que os cientistas descobriram e o aconselham a fazer. Esse livro foi escrito pelo americano David Niven e foi publicado aqui no Brasil pela editora Gradiva. A proposta desse livro é uma proposta muito interessante. O autor, ele é um professor, e quando ele trabalhou na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, ele foi até o porão da universidade e viu que lá as estantes estavam entulhadas de pesquisas científicas na área da saúde, e que o conteúdo dessas pesquisas poderia ser muito, muito útil para as pessoas. Só que essas pesquisas estavam ali, no porão, a linguagem científica é inacessível para as pessoas. E aí ele teve a ideia de fazer um projeto de recolher, né, as informações que seriam assim mais importantes para as pessoas e traduzi-las numa linguagem acessível, numa linguagem clara, numa linguagem direta. E daí surgiu, então, esse projeto dos 100 Segredos das Pessoas Saudáveis. Então, é um livro que procura dar conselhos, né, recomendações muito gerais para as pessoas, no sentido de fazer com que elas melhorem suas vidas, que elas previnam problemas de saúde, pela aquisição de um bom senso melhor, né, naquilo que seria a conservação da saúde. Bom, eu vou tirar a frase da semana aqui do livro, e a frase é a seguinte: a saúde é um bem básico e fundamental que determina toda a nossa qualidade de vida e, por isso, não pode ser ignorada. Bom, o autor, ele defende a ideia de que você relaxar com a sua saúde, você se descuidar com a sua saúde, é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Seja no que diz respeito aos seus hábitos diários ou a um problema crônico que você possa ter. Não faz sentido você ser descuidado ou descuidada com a sua saúde. E ele vai dizer, né, quando nós estamos com fome, nós comemos. Mas antes de ficarmos com fome, nós costumamos planejar como vamos conseguir a nossa comida. E com a nossa saúde é a mesma coisa, né? Quando você está doente, você procura um médico. Mas antes de ficar doente, você deveria planejar como permanecer saudável. E ele vai trazer a ideia, vai afirmar que os médicos eles podem ajudar quando você está doente. Mas as informações a respeito da saúde são fundamentais para garantir a boa qualidade de vida. E essas informações ensinarão a você os pequenos hábitos cotidianos que favorecem ou prejudicam a sua vitalidade, a sua disposição, a sua alegria de viver. E você vai se surpreender ao descobrir como é simples operar uma transformação que levará aos melhores resultados possíveis. E é claro que nenhum livro vai poder substituir um médico. Então é importante que você consulte periodicamente um médico para falar como você se sente. E sempre que houver algum tipo de mudança notável, né, no seu estado de saúde. Mas invista também no seu dia a dia, evitando determinadas práticas comuns que são prejudiciais e adotando outras práticas que podem lhe beneficiar. Então, o propósito desse livro é trazer os temas relacionados à saúde, trazer informações básicas que as pessoas possam usar relacionadas à saúde. E se elas usarem essas informações, elas vão se tornar mais saudáveis e suas vidas serão prolongadas e fortalecidas. E aqui nesse livro, cada segredo, né, ele vai ter aí 100 segredos, né, 100 informações, né, 100 indicações para que as pessoas sejam mais saudáveis. E cada uma dessas indicações, ou desses segredos, como ele chama, vai trazer uma descoberta científica, vai trazer um exemplo com uma pessoa real, né, com um caso real, e também conselhos oferecidos pelos profissionais da área da saúde. Então, cada um dos segredos ou dos conselhos que ele vai trazer vai ter esses três ingredientes, né? Uma descoberta científica, um exemplo concreto e os conselhos dos profissionais da saúde. E esse livro foi, então, concebido como uma ferramenta para ajudar você a repensar os seus hábitos, suas atitudes e sempre com a intenção de ser um fator positivo na sua saúde e na sua vida. Bom, eu espero que você esteja aí entusiasmada com esse livro, né? Nós vamos conversar sobre esse livro. Eu selecionei, então, claro que não vai dar tempo de falar dos 100 segredos, né? De todos os 100 segredos, mas eu selecionei alguns deles que eu julgo serem, assim, bastante importantes. Eu vou começar, então, falando do quinto segredo que ele elenca aqui no livro. O quinto segredo se chama Saúde tem a ver com a vida. A consciência de que a saúde tem a ver com a vida. E ele vai dizer que nós costumamos ver nos jornais notícias sobre a mais nova pílula, sobre o último tratamento e o remédio mais caro para a doença de que sofremos. A notícia que não está nos jornais é que o caminho que nos leva a uma vida saudável não pode ser encontrado nos consultórios e hospitais. Esse caminho é encontrado na nossa casa e na nossa vida do dia a dia. E aproveitar as alegrias que a vida oferece e curtir as pessoas ao nosso redor vai contribuir para melhorar a nossa saúde e reduzir os efeitos do envelhecimento. E aí ele conta a história da Beth, uma mulher que ela fez durante quase 20 anos dieta, e esses 20 anos de dieta pareciam estar chegando ao fim. E há 2 anos ela viu um anúncio de um remédio para perda de peso que bloqueia a absorção de gordura pelo sistema digestivo. E aí a Beth discutiu o assunto com o médico dela e o médico receitou o remédio durante 1 mês. E não demorou muito para que a Beth descobrisse que o remédio provocava um efeito colateral desagradável. Ela tinha ataques de diarreia repentinos. E meia hora depois de comer, né, ela já estava ali se sentindo mal e tinha que ficar perto de um banheiro, né, senão ela passava apuros. E quanto mais ela pensava nesse assunto, mais ela duvidava do médico. E aí ela pensou, não se pode ficar tomando um remédio a vida inteira. Se eu parar, o peso acabará voltando. O remédio não resolve e os velhos hábitos que desde o início me fizeram engordar, né, estão ali ainda. E aí a Beth acabou concluindo: se nós não mudarmos nosso estilo de vida, não adianta ficar improvisando soluções de emergência. Após parar de tomar o remédio, ela procurou concentrar seus esforços em reduzir o número de calorias consumidas diariamente e em caminhar todos os dias. E como não gostava de andar sozinha, ela convidou amigos para acompanhá-la e passou a aguardar com alegria aqueles momentos de convívio. E ela se diz mais feliz desde que decidiu priorizar a adoção de hábitos saudáveis, em vez de visar apenas a perda de peso. E diz ela: eu procuro não ser exigente demais comigo mesma se os resultados não surgem tão rapidamente quanto eu gostaria, ou quanto eu tenho uma recaída, ela diz. E além do mais, eu comecei a reparar na natureza, coisa que a minha vida sedentária não me permitia fazer. Passei a curtir o azul do céu, as árvores floridas, o pôr do sol, as noites estreladas. E à medida que eu fui emagrecendo, tive prazer em me arrumar e em ouvir os outros me elogiarem. Eu descobri que a alegria é a melhor dos remédios. E as pessoas que descrevem suas vidas como satisfatórias têm uma probabilidade 24% maior de atingir uma idade avançada em condições saudáveis, segundo a pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Então, veja aí, é uma exemplificação desse conselho: a saúde tem a ver com a vida. Então, esse conselho está aqui mostrando que nem sempre é uma questão apenas de tomar remédio, né? As pessoas muitas vezes colocam todas as suas fichas, né, em pensar que o remédio vai resolver tudo. É claro que em situações específicas os remédios são necessários, né, e sempre deve haver um médico orientando essa medicação. Mas a prevenção, né, e se dá pela adoção de um estilo de vida que seja mais equilibrado. Então, aqui no caso da Beth, ela descobriu que coisas muito simples, como caminhar todos os dias ou viver com mais contentamento, procurar ter satisfação em pequenas coisas, como olhar para a natureza ou como ter um pouco mais de abertura para aproveitar as coisas bonitas que a vida nos oferece. E essas coisas todas juntas, coisas simples, coisas acessíveis a todo mundo, elas podem contribuir para a melhoria da saúde. Ela percebeu, que aquilo que ela consumia, em termos de alimentação, cuidar, do que se come, cuidar daquilo que se ingere, é muito importante, e que não é um remédio que vai substituir, o bom hábito de selecionar os alimentos mais saudáveis. Então, aqui se trata, de um conselho, saúde tem a ver com a vida. Quer dizer, a saúde, ela é um conjunto de coisas, que tem a ver com o estilo de vida que a pessoa escolhe ter, Saúde tem a ver com a vida. Então, esse foi o quinto segredo, mencionado aqui pelo livro. E vale a pena prestar atenção a isso e procurar adaptar isso à sua vida, de alguma forma. Bom, nós voltaremos a falar sobre mais alguns dos 100 segredos das pessoas saudáveis depois de um intervalo comercial. O programa Livroterapia volta já já. Estamos apresentando o programa Livroterapia. Apresentação: Marcelo da Luz. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantier, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45-3523-1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linca. O Tweed, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linca para instalar seu novo roteador? Fone 3523-0533. Anotou? 3523-0533. Ou visite nosso site www.linca.net.br. Linca, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Tweed, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Você sabia que a rede Asteca é certificada pelo programa de qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Asteca? É o programa Petrobras Premia, programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Asteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Asteca, revendedor Petrobras por excelência na terra das cataratas. Voltamos a apresentar programa Livroterapia. A apresentação, Marcelo da Luz. Voltei trazendo para você o programa Livroterapia. Hoje eu estou batendo um papo com você sobre o livro Os 100 Segredos das Pessoas Saudáveis. O que os cientistas descobriram e o aconselham a fazer. Livro escrito pelo David Niven. E eu falei no bloco anterior que esses 100 segredos, cada um deles vai trazer o resultado de uma pesquisa científica, numa linguagem bem acessível para você, o caso concreto de uma pessoa e também as indicações médicas dentro de algum tipo de nova atitude que você deve tomar para melhorar sua saúde. Não dá para falar dos 100 segredos, né? Isso demoraria muito tempo, mas eu selecionei alguns que eu julguei assim, bastante bacanas, bastante importantes assim, para todos nós. Vou falar então do 6º segredo, né? Trazido aqui pelo livro. E o 6º segredo é: o que você faz é importante. O que você faz é importante porque a saúde não é uma loteria. Nós não somos apenas atingidos ao acaso por doenças. E apesar de alguns fatos relacionados à nossa saúde estarem completamente fora do nosso controle, muitas doenças são causadas sim pelas nossas decisões e comportamentos. E aí o autor vai contar a história da Karen. A Karen era uma mulher que presenciou muitas doenças, mais doenças do que ela gostaria na família dela. E tanto o pai dela como a mãe morreram de câncer. E ela assistiu, muito angustiada, ao sofrimento dos pais durante os últimos estágios da doença. E aí a Karen procurou ler tudo que ela podia a respeito do câncer e para tentar ajudar os pais. E ela tentou ajudar, mas descobriu que não havia nenhum milagre ao alcance dela. E, no entanto, o que realmente ela aprendeu é que qualquer um pode reduzir drasticamente a possibilidade de vir a sofrer de doenças graves como câncer. E ela sentiu que, de certa forma, em homenagem aos pais dela, ela devia se esforçar para levar a vida mais saudável possível. E então ela se comprometeu seriamente a se alimentar bem, a fazer exercícios. Isso não só fez a Karen se sentir mais saudável fisicamente, como também se sentir melhor em todos os sentidos. E a Karen então começou a correr, a caminhar, a fazer exercícios que aumentavam sua resistência. Aumentavam também o interesse dela pelo assunto e ela ficou tão dedicada ao tema que já na meia-idade ela decidiu mudar de profissão. Ela se tornou fisioterapeuta especializada no ensino de diferentes abordagens e aplicações de exercícios físicos. O trabalho da Karen agora inclui não só o ensino de exercícios como o objetivo de prevenir doenças, como também a formulação de programas de exercícios voltados especificamente para os que sofrem de câncer, porque as pesquisas mostram que os exercícios ampliam as perspectivas de recuperação dos pacientes. E hoje, a Karen já não consegue se imaginar vivendo de outra maneira. Se ela ficar sentada em casa, ela vai se sentir muito mal. O câncer é o vilão número um nas listas dos problemas de saúde que as pessoas mais temem. E a maioria das pessoas acredita que é impossível, ou quase impossível, se prevenir contra o câncer. Mas os pesquisadores da Clínica Mayo descobriram, no entanto, que metade dos casos de câncer pode ter sua origem em algum tipo de estilo de vida, como sedentarismo, uma dieta com altos índices de gordura, exposição prolongada ao sol sem nenhuma proteção e o uso do tabaco. O cigarro faz mal, sim. E eu até lembro aqui que é algo preocupante ver como a juventude, né, especialmente aqui na nossa região, está tão envolvida com o consumo do narguilé, né? Eles dizem que não faz mal nenhum, mas na realidade o narguilé tem um monte de substâncias, né, que certamente não vão fazer bem para a saúde, além de predispor, né, o jovem a fumar mais tarde, né, a consumir tabaco mais tarde. Então isso deve ser visto como preocupação, né? E é importante que as pessoas tenham acesso à informação para melhorar sua condição de vida, sua saúde. Bom, o sétimo segredo, né, elencado pelo livro é: dê um tempo a você mesmo. E a maioria das pessoas costuma ter a sensação de que um dia é curto demais para fazer tudo o que deseja. Nós corremos de uma atividade para outra só parando quando o dia termina. E dificilmente dedicamos uma parcela de tempo para nós mesmos. Mas dedicar algum tempo a ficar sozinhos e em tranquilidade não deve ser considerado algo supérfluo, né? Muita gente tem dificuldade com isso, né? Muita gente acha que é um luxo ou que é uma coisa supérflua dedicar tempo para si mesmo. Mas é importante, né? É um fator importante para nós continuarmos a funcionar de forma plena. Então dê a você mesmo um tempo para se sentar um pouco, pensar, sentir, contemplar todos os dias. E quando lhe disserem para fechar os olhos e fazer isso, pensar, meditar, sentir um pouco mais a vida que está ao redor, não ache isso, que isso é um luxo, né, ou que isso é alguma coisa supérflua. E aí ele vai contar a história do Kevin. O Kevin, ele foi a um programa, né, de meditação e ele se sentiu muito estranho lá dentro, né? Quando disseram para ele fechar os olhos e sacudir vigorosamente o corpo, mexendo seus membros como se fossem de borracha, ele, o Kevin, começou a se perguntar se ele realmente deveria ter ido lá, né? E o Kevin, ele é um bombeiro da cidade de Nova York e ele participou do socorro prestado às vítimas do 11 de setembro, do atentado de 11 de setembro, né? E aí, ele, depois de todo aquele trabalho que causou, assim, muitos danos psicológicos, né, às pessoas que estiveram, assim, envolvidas na situação, ele foi aconselhado pelo Dr. Jim Gordon a participar de sessões de meditação, de yoga e de algumas terapias alternativas, né, para justamente ajudar nessa questão do estresse emocional que eles sofreram. E as sessões tiveram início logo após os 9 meses de trabalho de limpeza do World Trade Center, né, o edifício, as duas torres que caíram, né, lá em Nova York, da retirada dos destroços e de restos das vítimas. E então Kevin, depois disso, medita e sacode o estresse quase todos os dias. Isso realmente acalma, é o testemunho do Kevin, né, que vem ajudando. Inclusive ele se colocou para ajudar o Dr. Gordon a lançar esse programa voltado para todos os bombeiros da cidade. E o Dr. Gordon, ele foi nomeado, ele tinha sido nomeado pelo ex-presidente Clinton para, durante 2 anos, liderar a Comissão sobre Políticas de Saúde Alternativas e Complementares da Casa Branca. O Dr. Gordon promoveu programas semelhantes para ajudar sobreviventes de guerra em Kosovo e na Bósnia. Ele também é o fundador do Centro de Corpo-Mente de Medicina em Washington, e ele decidiu adaptar esse trabalho às necessidades dos bombeiros. Mas como conseguir que um bombeiro se estique num colchão, numa posição de yoga, medite ao som de música suave ou aprenda a respirar pausadamente? Práticas que, segundo o Dr. Gordon, a maioria dos novatos no seu programa tende a considerar maluquices ridículas, né? Então, como é que você faz uma pessoa que está assim, que é uma pessoa séria, dedicada a uma profissão, uma pessoa que não tem tempo para nada, né, a se dedicar a esse tipo de terapia, né? E aí o Dr. Gordon diz: eu costumo, né, explicar para essas pessoas desse jeito. Bem, vocês são pessoas práticas e eficientes, então eu lhes proponho que tentem fazer essas coisas e observem para ver se se sentem, de alguma forma, diferentes, né? Se vocês sentem alguma diferença em vocês mesmos. E depois de algum tempo, eles concluem: tudo bem, doutor, eu nunca tinha ouvido falar desse negócio antes, mas os resultados são impressionantes. Então as pessoas, elas testemunham, né, que existe resultado para melhor, né, ao realizarem essas práticas. E o Kevin, o bombeiro, ele ficou tão entusiasmado que agora ele se dispõe a recrutar mais colegas seus para participar do programa do Dr. Gordon. E para estimulá-los, ele afirma com convicção: são apenas algumas coisas básicas que podemos fazer sozinhos e você não imagina como vão ajudá-lo. E segundo pesquisadores da Universidade de Wisconsin, pessoas que meditam regularmente têm níveis mais elevados de anticorpos que contribuem no combate às doenças. Bom, o programa Livroterapia volta já já. Estamos apresentando o programa Livroterapia. Apresentação: Marcelo da Luz. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linca. O Twibe, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linca para instalar seu novo roteador? Fone 3523-0533. Anotou? 3523-0533. Ou visite nosso site www.linca.net.br. Linca, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twibe, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Você sabia que a rede Asteca é certificada pelo programa de qualidade da Petrobras de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Asteca? É o programa Petrobras Premia, programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Asteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Asteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Voltamos a apresentar programa Livroterapia. A apresentação, Marcelo da Luz. Voltei, trazendo para você o programa Livroterapia. Hoje eu estou batendo um papo com você sobre o livro Os 100 Segredos das Pessoas Saudáveis. O que os cientistas descobriram e o aconselham a fazer. Livro escrito pelo David Niven. E eu lembro que você pode sempre se comunicar aqui com a gente, trazer suas perguntas, seus comentários, sugestões, pelo nosso WhatsApp, que é 991450911. 991450911. E falando novamente dos 100 segredos das pessoas saudáveis, eu selecionei aqui o segredo de número 10. E o segredo de número 10 é o seguinte: procure ver o lado positivo das coisas. Tudo o que acontece tem consequências positivas e negativas. Cabe a nós escolher a quais queremos nos apegar. Mesmo as piores experiências têm aspectos positivos em que você pode se concentrar. Mas, por outro lado, acontecimentos maravilhosos podem oferecer também alguns aspectos negativos aos quais você também poderia se agarrar. Então, a escolha que você faz revela um traço da sua personalidade e da sua maneira de encarar a vida. E aprender a ver o lado positivo, a perceber o que há de bom no que aconteceu, não vai apenas fazer você aproveitar mais a vida e ser uma pessoa mais agradável ao convívio, vai também prolongar a sua vida. E aí ele conta a história da Ana. A Ana é uma mulher de 82 anos que sobreviveu a 2 maridos. E a Ana é uma pessoa que curte cada dia da sua vida. Todas as manhãs, quando ela acorda, ela pensa o seguinte: qual é a melhor coisa que eu posso fazer para mim mesma? E aí ela diz que é tudo uma questão de escolha, né? Ela vai dizer o seguinte: na minha idade, você pode se trancar em casa, ficar pensando nos que se foram e repetir: coitadinha de mim. Mas, pensa ela, né? Que tipo de vida seria essa? É preciso ir lá fora e ver a beleza que existe nas coisas. Muitas vezes fico sentada na varanda de casa, vendo as pessoas passarem e imaginando como é a vida de cada uma. Eu faço um filme divertido na minha cabeça. Eu tenho sempre algum biscoito ou bolo gostoso para dar às crianças que me visitam. E tenho um grande dom. Além de gostar de ler, eu sou curiosa. Eu gosto de ouvir as histórias dos outros e saber o que pensam a respeito da vida, das situações, das coisas. E há muito tempo, a Ana descobriu que uma atitude positiva a respeito da vida está intimamente relacionada ao fato de ter uma boa saúde. Se você ocupar a sua mente com coisas alegres, se você impregnar seus olhos com a beleza que existe em toda parte, a sua saúde vai melhorar. Mas se você ficar choramingando e vendo só o lado negativo das coisas, você acabará se autodestruindo. E, como já disse, é uma escolha. Pessoas otimistas, que procuram sempre o lado positivo das experiências e encaram os momentos ruins como algo temporário que vai ser superado, têm vidas mais longas do que as pessimistas. Segundo pesquisa realizada durante um período de 30 anos pela Clínica Mayo, pessoas pessimistas têm uma probabilidade 19% menor de alcançar uma expectativa média de vida. Então veja que isso é uma informação muito valiosa, né? Ser pessimista reduz a expectativa de vida, né? Coisa aí muito séria a se considerar. Bom, O segredo número 11 é um segredo bem interessante, olha só. Ter sempre razão não é bom para a sua saúde. Curioso, né? Ter sempre razão não é bom para a sua saúde. Vamos entender isso. As pessoas que se consideram extraordinárias e demonstram pouco respeito pelos outros sentem muita raiva e estresse quando lidam com o mundo real que as está continuamente desapontando. É aquele tipo de pessoa que se acha, né? E que diminui, né, a importância dos outros. Isso aí tem um impacto negativo para a saúde, é o que a gente vai entender agora. Achar que estamos sempre certos não é apenas uma característica social negativa, mas é também um hábito nocivo à saúde. É preciso se esforçar para ver o aspecto positivo da opinião dos outros, mesmo que tenhamos em alta conta a nossa própria opinião. Os chamados donos da verdade, que pensam que são melhores do que os outros e acham que estão sempre certos, podem, à primeira vista, parecer mais fortes e superiores. Mas, na verdade, são pessoas que acabam isoladas, o que cria nelas uma enorme tensão. Quem diz isso é o psiquiatra da Universidade da Pensilvânia, o Dr. James Coyne. E do ponto de vista médico, as implicações desse fato são grandes. Temos visto desde problemas nos dentes até úlceras e doenças cardíacas relacionadas a essa incapacidade de conviver com os outros. E além de prevenir problemas médicos, a capacidade de se relacionar com os outros ajuda no processo de recuperação. Mas quando você se sente perdido, perdida, sem saber que rumo tomar, os vínculos com as outras pessoas o colocam de novo no caminho certo. E, em última instância, a atitude mantida por uma pessoa voluntariosa e cabeça dura pode tornar-se uma questão de vida ou morte. O Dr. Coyne e os seus colegas registraram em vídeo pacientes cardíacos em meio a discussões nas suas casas e as agruparam, levando em conta a maneira como reagiam. Os pacientes cardíacos que se mostravam mais negativos e agressivos com as pessoas com quem discutiam, eles tinham 18% mais chances de morrer nos 4 anos seguintes do que aqueles que se mostravam menos negativos. E isso é uma evidência muito expressiva, de acordo com o Dr. Coyne. Os pesquisadores da Universidade de Bradford, na Inglaterra, descobriram que 62% de pessoas que pensam de forma inflexível, quer dizer, aquelas pessoas que fazem uma ótima avaliação de si mesmas, mas têm dificuldade de tolerar qualquer tipo de compromisso ou de concessão em relação às outras pessoas, né? É aquele tipo de pessoa que acha que está certa, né, em tudo que pensa e que faz, né? Mas não dão nenhum espaço, né, para as opiniões, para as experiências dos outros. Quer dizer, 62% dessas pessoas experimentaram altos índices de raiva e estresse, e isso afetou de modo muito negativo os seus sistemas imunológicos, quer dizer, suas defesas, né? Então isso aí é uma informação muito, muito relevante para a gente, muito importante, né? Para a gente perceber que faz bem à saúde, né? Ter tolerância, ter a cabeça mais aberta, né? Saber ouvir mais, né? Saber desconfiar de si mesmo, né? Quando você pensa que está certo em tudo, né? Que as suas interpretações sobre a vida são as melhores, né? Ter um pouquinho esse desconfiômetro vai ajudar você a viver mais e melhor, né? A ter mais saúde. Bom, eu vou falar agora do conselho ou do segredo, né? De número 16. E o segredo de número 16 é esse aqui, ó. Rir é mesmo um remédio, né? Porque tem aquele ditado, né, que rir é o melhor remédio. E as pesquisas aqui científicas, né, vão confirmar isso. É o que diz o David Niven, né? O conselho número 16, o segredo número 16 é: rir é mesmo um remédio. Rir nos ajuda a lidar com a dor e com as dificuldades e revela-se de grande utilidade, porque reduz o nível da nossa ansiedade e da tensão que enrijece nossos corpos. E quando estiver doente ou preocupado com sua saúde, Você deve reservar um tempo para assistir a sua comédia favorita, ou para ler um livro divertido, né? Ou para conversar com alguém que seja bem-humorado, né? Isso faz bem. O Dr. Steve Allen Jr. é um médico de família e professor da Universidade Estadual de Nova York. E há 2 décadas ele vem fazendo palestras sobre o papel do humor na cura dos pacientes. Ele é filho do ator e humorista Steve Allen, já falecido. O Dr. Allen é conhecido pelo seu hábito de contar piadas e fazer malabarismos para ajudar a acalmar os seus pacientes, ou mesmo quando está transmitindo alguma informação a outros médicos. Ele afirma que o riso exerce um efeito benéfico tanto sobre a saúde como sobre a vida em geral, e ajuda as pessoas a aprenderem melhor, a serem mais criativas e a resolverem conflitos, e faz com que se sintam muito bem. E as pesquisas científicas confirmam as opiniões do Dr. Allen. Steve Sufanoff, ex-presidente da Associação para o Humor Terapêutico e Aplicado, diz que as experiências mostram que o humor parece aumentar os anticorpos que combatem doenças respiratórias e outras infecções. Ele diminui a hidrocortisona que o corpo secreta, a hidrocortisona é uma substância, né, que o corpo secreta, quando está sob estresse. O humor também aumenta a nossa tolerância à dor, razão pela qual o Dr. Sultanoff sempre escuta uma fita com piadas quando está no carro a caminho do dentista. Sabemos que o modo como pensamos está diretamente ligado ao modo como sentimos, diz o Dr. Sultanoff. Muitos de nossos pensamentos nos deixam deprimidos, ansiosos ou furiosos. Mas, com humor, dissolvemos o pensamento negativo e o substituímos pelo positivo. Os pesquisadores da Universidade de Maryland descobriram que pessoas que riem menos têm uma probabilidade 40% maior de sofrer de doenças cardíacas do que aquelas que riem mais frequentemente. Bom, nós vamos, no último bloco, falar ainda mais, né, de alguns segredos das pessoas saudáveis. O programa Livro Terapia volta já já. Estamos apresentando o programa Livro Terapia. Apresentação, Marcelo da Luz. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Cansado de mais do mesmo? Associe a marca de sua empresa a programas e conteúdos de qualidade na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Nossos pacotes incluem anúncios no rádio, no site semprerci.com.br, no aplicativo Sempre RCI, na transmissão com o vídeo no Facebook e nas mídias sociais. Seja ouvido, visto e lembrado por seu cliente. Para opções de planos especiais, fale com o nosso departamento comercial 3523-2211 ou pelo WhatsApp 99145-0911. Anuncie na Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Você sabia que a Rede Asteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Asteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Asteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Asteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Voltamos a apresentar programa Livroterapia. Apresentação, Marcelo da Luz. Voltei trazendo para você o programa Livroterapia. Hoje eu estou batendo um papo com você sobre o livro Os 100 Segredos das Pessoas Saudáveis, o que os cientistas descobriram e o aconselham a fazer. Livro escrito pelo David Niven. E eu lembro que você pode sempre se comunicar aqui conosco e trazendo suas questões, suas dúvidas, suas sugestões. Para isso, basta usar o nosso WhatsApp, que é 991-450911, código de área de Foz do Iguaçu é 45. E eu trago, para encerrar aqui o programa, mais dois segredos, né? Eu vou trazer aqui o segredo de número 18, perdoar é bom para a saúde, coisa muito importante, né? Ser capaz de perdoar, de deixar que se dissipem os pensamentos e sentimentos raivosos, estimula a capacidade natural do corpo de sair de um estado de excitação para voltar a um estado normal. Manter o equilíbrio permite que nossos corpos funcionem da melhor maneira possível. Pelo bem de sua própria saúde, evite guardar rancor. E aí ele conta a história da Débora. Era uma mulher que trabalhava num escritório, ela tinha uma amiga, melhor amiga dela, também trabalhava com ela nesse escritório, só que um dia essa amiga plagiou uma ideia dela, copiou uma ideia dela e usou como se fosse dela. E isso magoou muito a Débora, né? E aí ela disse que sentia uma dor na boca do estômago cada vez que ela pensava naquele acontecimento. Ela ficava exaltada cada vez que via essa amiga, cada vez que ela pensava naquilo. E em qualquer hora ou em qualquer lugar, ela se sentia inundada de raiva e ressentimento. E aos poucos a Débora foi percebendo que a colega dela pouco se importava com a raiva que a Débora sentia, né? Enquanto que a Débora ficava completamente envenenada. E aí ela lembra, né, que ela fervia de raiva e a outra ficava lá sentada, fingindo que estava tudo bem. Para ela, claro, estava tudo bem. E foi uma visita que ela fez ao médico, né, que confirmou a suspeita de que aquela raiva estava trazendo consequências negativas para o corpo dela. Então ela lembra que a pressão estava lá no alto e que, quando o doutor perguntou se ela estava sendo submetida a algum estresse especial, ela lembrou, né? Ela só tinha a explicação de que era aquela raiva que ela sentia por ela, pela amiga, que estava realmente afetando a vida dela. Então a Débora decidiu que não poderia ficar mais alimentando tanto rancor e tanta frustração. E mesmo considerando que a amizade tinha acabado, ela não poderia ficar apegada ao passado e ao profundo ressentimento. E é claro que não foi fácil para ela. E ainda hoje, quando ela pensa no assunto, ela sente alguma dor. Mas o que ajudou foi perceber que era uma questão de autoestima. Além de ter sido traída, ela estava se maltratando a si mesma. E ela tinha que se livrar daquilo, né? Então ela começou a procurar, de vontade própria, né, a se desapegar do que tinha acontecido, e ela usou até exercícios de meditação, né, para atingir esse objetivo. Ela se esforçou, compreendendo que a única maneira de superar a raiva e diminuir o estresse seria aprender com o acontecimento, aprender com o que tinha acontecido, viver o momento presente e planejar o futuro. E ela acabou, então, superando em grande parte o problema, né? Ela sente que cresceu com o sofrimento e que ela tem que ir em frente, construindo o que é melhor para ela. E os médicos da Universidade de Washington descobriram que quando se guarda mágoa ou rancor, mais de 9 entre 10 pessoas experimentam um aumento da frequência cardíaca, da pressão sanguínea e da produção de suor. E esses sintomas indicam um sistema nervoso com atividade maior do que o normal e uma maior quantidade de hormônios associados ao estresse. E veja, é uma conclusão científica, mas é algo que todos nós experimentamos, né, de alguma forma, em algum momento, e é importante, né, que nós consideremos, né, aquelas relações problemáticas ou quebradas que nós possamos ter com alguma pessoa, né? O quanto isso nos faz mal. E é o que aconteceu com a Débora, né? A outra pessoa que possa ter feito mal para você, ela de repente nem se dá mais conta disso, né? E você fica carregando um baú pesado, né, que faz mal para você. E muitas pessoas começam a não conseguem virar a página, ficam arquitetando algum tipo de vingança, de retaliação, né? Então, tudo isso é um veneno que acaba prejudicando a própria pessoa. Então, é preciso ter mais sabedoria, né? Não se trata de pensar que alguém está fazendo mal para você, mas você mesmo está fazendo mal ao alimentar aquela lembrança e fazer com que aquela lembrança se torne alguma coisa presente hoje, né, machucando você. Então, saber perdoar, né, é algo que vai favorecer a saúde integral da pessoa. Isso é uma conclusão da ciência, mas é uma experiência, né, que é muito tangível, né, muito palpável na vida de cada um de nós. E eu vou finalizar então o programa de hoje trazendo o segredo, né, de número 27. E o segredo de número 27 é algo também muito interessante, né, que é o seguinte: cultive suas amizades. Quando nós desejamos proteger a nossa saúde, nós pensamos geralmente em termos de coisas a fazer, né, atividades. Como, por exemplo, fazer exercício, alimentar-nos de maneira saudável, dormir bem. Mas existe um componente importante para uma boa saúde, né? Um outro componente, que é a qualidade das relações que nós mantemos com os amigos e a família. Bom, pessoas que têm relacionamentos bons e fortes são mais saudáveis porque costumam sentir menos estresse e tendem a lidar melhor com situações de tensão emocional. Valorizar e cultivar seus laços com a família e com os amigos é tão importante para a sua saúde quanto os exercícios e a boa alimentação. E aí ele conta a história de Leila. A Leila é uma enfermeira e ela sabe como perceber indícios de que a saúde de alguém está correndo perigo. Uma parte do trabalho dela consiste em educar as pessoas de sua família, amigos e vizinhos, para que fiquem atentos a sinais de algum problema de saúde física ou emocional. As pessoas costumam pensar que basta ter recursos materiais para garantir a qualidade da vida, mas não percebem o quanto é dolorosa a solidão, o fato de sentir-se marginalizado, ignorado, incompreendido. Muitas vezes esses fatores afetam mais a saúde do que qualquer causa física. E ela tem percebido indícios desses problemas em grupos de todas as faixas de idade, desde pessoas idosas, que já perderam a maior parte de seus amigos, até jovens que se sentem deslocados ou desajustados em seu meio social. A Leila explica que o sentimento de solidão tem enormes consequências para o estado emocional da pessoa e para a sua autoestima. Além do mais, uma pessoa solitária tem uma tendência maior a deixar de fazer refeições ou, ao comer, a optar por alimentos menos saudáveis. E a probabilidade de uma pessoa solitária deixar de procurar um médico quando está doente é maior, assim como as chances de esquecer de tomar o remédio. Uma pessoa solitária tende a se conformar com um padrão de vida pior para si mesma. Se você se preocupa com uma pessoa próxima que está solitária, diz Leila, o melhor que pode fazer é mostrar que se importa com ela. Isso pode ser feito com pequenos gestos, uma visita semanal, um telefonema de vez em quando, um convite para sair, um bilhete reafirmando seu interesse e carinho. Não se isole também. Há outras pessoas igualmente sozinhas que se alegrariam com a sua companhia. Procure por elas. Integre-se aos grupos de pessoas que fazem programas e excursões juntas. Sobretudo, goste de si mesmo e de sua própria companhia. Prepare refeições gostosas, vista-se com capricho, coloque flores na casa, ouça música, leia um bom livro. Nós percebemos que assim que rompem essa sensação de isolamento que vem do fato de achar que ninguém se importa com elas, as pessoas passam a cuidar melhor de si mesmas. A solidão é mais uma sensação do que uma realidade. Tanto a sensação quanto a realidade podem ser mudadas. E o sentimento de solidão em pessoas saudáveis mostrou-se associado a um aumento da pressão sanguínea e a uma menor capacidade cardíaca. E segundo os médicos da Universidade de Chicago, né, essa é uma conclusão que deve fazer parte aí das nossas preocupações. Né? Então, esses aí são alguns dos segredos das pessoas saudáveis, né? Existem muitos outros, são 100 ao todo, né? E talvez até a gente faça outros programas trazendo mais alguns desses segredos aí desse livro. Mas eu espero que o que a gente falou hoje aqui seja de estímulo para que você leia esse livro, para que você também indique esse livro para pessoas que você gosta, que você sabe que precisam, pessoas do seu convívio. Bom, eu agradeço a audiência de todos vocês. Eu lembro que se você quiser ouvir esse programa de novo, basta ir ao nosso site, que é www.semprerci.com.br/livroterapia. Você pode, inclusive, baixar os áudios, né, dos programas anteriores e compartilhá-los nas suas redes sociais. Né? Tem vários aqui dos nossos ouvintes que fazem isso. E é isso que permite que o nosso programa vá para outras pessoas, em outras cidades, em outros estados e até fora do Brasil. E eu agradeço a vocês pela generosidade de espalhar aí os nossos programas, né, de compartilhar com outros, né, o trabalho que a gente faz. Um grande abraço para todos e eu estarei no próximo sábado trazendo mais um livro interessante para você.